Controle, Recife, Xanã 63, 1-2. Salvador. Bom dia, o Xanã 63, 1-2, identifique, chegada é a Mari, vai descer o 050. Identificou Mari, 050, grato. CENT está autorizado, Vitória, nível 380, via Pesolu 44, a decolagem da 1-0 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Eudes. O controle 120.8, acione 5533. Correto, 35345, chame pronto no portão 9. Venda. Ok, Romeu, Romeu Novembro, chame Torre no 8, 36. 18-6. Controle, quando possível, autoriza a proa 310 para o Max Serra Golf para interceptar a radial 290. Autorizado. Autorizado. 1-2-1-9, senhor. Primeira 219. Mantenha 280 aqui, contornar a formação após dentro bloquear e pegar o bloqueio da 290. Felipe dizia os Max Air Golf. Quando tiver condições para autorizar ou aprovar direto de destino. Sente, a gente sabe bloquear 290 mesmo. Aqui é seu critério. Avistando, vai passar o externo agora, baixou e travou, Romeu Novembro. Copiado Novembro, continua a prestação, agora de pista livre. Aguardando. Romeu Novembro, pouso autorizado na pista no 0, vento 1, 40 graus, 1-2 nós, ajuste no 0, 20, pista molhada, senhor. Ok, obrigado, autorizado o pouso na 10, Novembro. Controle, bom dia, 3859, qual a informação, Oscar? Bom dia, 3859, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1.020. Identificou 4.000, 3859. Azul 4208, chame Recife, 12545, bom dia. Bom dia, vou chamar o 12545, canto Recife. Controle Salvador, trip 5217, transfere, mantém 120. 5217, contato radar 66 milhas nordeste de Salvador, proa de Bonf para chegada Bonf, reporte para descida. Reporta Lemos para descida. Assim que possível, controle. Proa de Pelo para o 5217. Que para sequenciamento vai ter que manter proa de Bonf o 5217. Gente, eu vou manter Bonf 5217. Número 32 ali, mantém pista no zero. Salvador, bom dia, WebJet 5826. Bom dia, 5826, identifique chegada Mare, desce ao 060. Identificou, Mare, desce ao 060, 5826. Possibilidade de voarmos na proa de Itap, senhor? O 5826 autorizado, Itap. Voando Itap, 5826. Solo, bom dia, Romeu, Romeu November, para o Parte 3. Romeu, Romeu November, bom dia, táxi via Alfa e Kilo para o Parte 3 e fique atento ao fiscal do Parte sinalizador. Alfa, Kilo, vou ficar atento ao sinalizador. Romeu, Alfa, Kilo, táxi 26, Galeão, 4 horas. Titã 3179, aguarde um minuto para iniciar o táxi. Temos a aeronave da Gol que está ingressando agora no pátio. Assim que a mesma ingressar no pátio, continue seu táxi pelo pátio principal e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18:6. O ajuste 1020 agora. Para informação, a aeronave da Gol vai para o gate 3. O TAN 3159, TAN 3179. Criado para pessoal com voo, após a passagem dele, segue parte de Índia até o ponto 010, quando lá dentro de meia, com 1.500, o voo vai parar para o meio. Obrigado, ok, boa viagem. Obrigado. 5, chame quando pronto para a decolagem, Vitor, tchau, letal. Pioneiro 3-2, decolou os 2-8, chame agora o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, controle Salvador, obrigado. Bom dia, Pioneiro 3-2. Bom dia, Pioneiro 3-2, contato radar, subi, mantém uma centena na saída Coral. Uma centena na saída Coral, Pioneiro 3-2. Controle Salvador, o Chané 6312, cruzando 060 para o 050. 6312, 2000 pés, 1012, correção 1020, livre LS em forma estabilizada. 1020, 2000, tomara estabilizado, 6312. Webjet 5826, desça para 2000 pés, 1020 ajuste. 2000, 1020, Web 50. Eu tenho autorizado o decolar para 35, vento 140 graus, 08 nós. Salvador, muito bom dia, tá 3304, passando 210 pro 1-6-0, tem que ter informação, Oscar, chegada Bonf. Bom dia, 3304, identifique, chegada Bonf, vai descer ao 060, reduzindo para 259, número 5 na aproximação. Tango Victor Charlie Hotel, decolou aos 3-1, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. 08, obrigado amigo, bom dia. Bom dia. Bom dia, do Papatango Victor Charlie Hotel, decolou nessa escuta. Alfa Charlie Hotel, sub, mantém uma centena na Momo. Centena na Momo, libera da restrição, Vitor Charlie Hotel? Negativo, sub inicialmente 3 mil pés, Vitor Charlie Hotel. Inicialmente 3 mil, Vitor Charlie Hotel. Confirma o controle? Gente, Mike Eco Delta, na proa do farol de Itapuã, reporte passando através do Parque Setor Sul. Para decolagem. Bom dia, TAM 3179. Você tem condições de alinhar e decolar sem parada, senhor agilizando? Afirmativo, senhor. Gente, então a linha decola sem parada, pistão no zero, agilizando manobra, senhor. Vento no 30 graus, 099, ajuste no 020, TAM 3179. Copiado, vai alinhar e decolar da 10 sem parada, TAM 3179. Webjet 5826, livre LS, em forma estabilizado. Mano estabilizado, 5826. Tráfego ainda não avistado, ajuste no 020. Continue a aproximação, reduza na aproximação na medida do possível. Chame externo, trem baixo travado avistando, chame 6312. O Airbus já está alinhando para decolar em aproximadamente meio minuto. Ciente, informará baixado travado, estabilizado, 6312. Na 10, tá 3179. Obrigado. Zero, reporte na 120. Confirma o controle 5210, 17. Afirmativo, trip 5217, no ideal desça ao 050, reporte livrando 120. Ao 050, reportará livrando, trip 5217. 360, via Pesolo 16 até Belo Horizonte, após BH DCT Trive e após Trive DCT Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge e intercepte a Pesolo 16. O controle 120 decimal 8, acione 5536, turno 923. Afirmativo, está autorizado 360, decola da 10, primeira curva à direita, decola na Dael, após Dael Leda, Leda Brito, intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Cive, direto Posse. 120, decimal 8 é o controle, 5536 no transponder, voo no 923. Correto, voo no 923, chame pronto, no portão 6. Chamará o 923. Bom dia, TAM 3179, decola da El. 3179, contato radar, suba 340, saída da El. 340 da El, 3179. Controle 3179, possibilidade de voar da El da presente, ó. Pode voar, Leda. Ok, direto Leda, obrigado, 3179. Webjet 5826, estabilizado com a pista vista. 5826, reduz a aproximação, complete LS, torre, 98.6, bom dia. 86, bom dia. 6120, via Pesolo 10 até SMAP, e após SMAP, conforme o plano de voo, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, para interceptar Pesolo 10. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5527. Salvador, bom dia, Webjet 5826 a 3 milhas externas. Bom dia, Webjet 5826, tráfego avistado, ajuste 1020. Continua a aproximação, senhor. Reporte quando o trem baixo travado, 5826. Já baixei, travou, 5826. Copiado, 5826 tem pouso autorizado no 10, vento no 40 graus 089, 1020 aqui negar, pistão no zero molhado, senhor. Equator 190, centro da Ascoa, já fiz lá 750. Solo, Salvador, Oceané 63, 1-2, livrou nessa escuta. Oceané 63, 1-2, bom dia, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6312. 5217, desça para 4000 pés, 1020. 4000 pés com 1020, 5217. E 5217 solicita a liberação de velocidade na posição P1. Seu critério. Autorizado ingresso no prático principal, gate 106312. Passaredo 2223, autorizado, Vitória da Conquista, nível 260, a decolagem da 10 com curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, DCT Elefa, e após Elefa, DCT Conquista. O controle 120 decimal 8, acione 5535. Chame pronto na remota, passarei 2223. Cara, solo azul 4299. Azul 4299, autorizado, Campinas, o nível 360, via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH DCT Trive e após Trive conforme o plano. A decolagem da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, para interceptar a Pesulu 16. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5543. 20 livre LS para o 5217, muito obrigado, 5217. Zero, após a decolagem, curva direita da El Leda e após direto bridge para interceptar uniforme Zulu 16, depois Bravo até o Zulu, depois Trive. 1208 é o controle, 5543 é o transporte. Correto, chame pronto no portão 8, azul 4299. Toma lá. Visual 3859, chame Torre, ano 9396. Bom dia, Salvador. Salvador, bom dia, WebJet 5826, livrando a nossa escuta. Bom dia, Web 5826, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 5826. 1072, desça para 2000 pés. 2000 pés, 1072. Ajuste meio 20. Meio 20, 1072. Portanto, 3304, avançar o 070 para o 060. 3304, 4000 pés autorizado, 1020 ajuste. 4000 com 1020, 3304. Controle Salvador, muito bom dia. Papai Romeu Alfa, Fox, passo 240 para 160, informação papá. Alfa Eco Foxtrot, identifique chegada Bonf, desça ao 050. Identificou chegada Bonf, descendo para o 050, Alfa Fox. Eco Delta, chame Torre ao 98, decimal 6, bom dia. 826, está autorizado a ingressar no pátio principal, o gate é o 1-1. 1-1, 526. Vovó Mike, Eco Delta, tráfego ainda não avistado, ajuste no 020, continue a aproximação, passa em espera em Itapuã, aguardando para o cruzamento do eixo da 1028. 1-3325, bom dia pro senhor. TP-5217, estabilizado no ILS. Ok, 5217, torre, ano 9, 3 mal mesmo. 3 mal mesmo, muito obrigado, 5217. 072, livre LS, informe estabilizado. Estabilizado LS, no 070. 3345, aguarde só um instante para iniciar o pushback. Tráfego da Webjet vai ingressar no pátio em um minuto. Aguarde a liberação. Vitor Charlie Hotel, ciente, regra voo modificado agora 1144. Mantém as condições visuais, 105 autorizado. Positivo, autorizado até 105, Vitor Charlie Hotel. Houston 020, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso 5217. Sente, trip 5217. Chico Delta, então na retaguarda do trip, agora cruzando o externo. Na retaguarda do trip autorizado, cruzar o eixo de aproximação da pistão no zero. Chame para gerar base à direita, pistão no 7, Mike Eco Delta. No solo aos 1-4-4. No solo aos 4-4, libera a direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Obrigado, amigo. Bom dia. Bravo Whisky, bom dia. Está prosseguindo para Salvador, vai prosseguir via litoral, ingressar no corredor Caixa Pregos, reporte para descida. Bom dia, TAM 3663, só um instante para cópia, Guarulhos, o nível 340. Positivo, aguarde. Solo, passarei 2223, fugir para estacionamento. Passarei 2223, é o número 2 no setor, aguarde. Guarda. Salvador, bom dia, o TAM 3859, livrou na pista. TAM 3859, bom dia, táxi lento pela Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Lento pela Alfa, mantenha antes da Juliette, TAM 3859. Ok, o TRIP 5345, informo o Boeing 737-800 da Webjet. Assim que a aeronave passar a sua retaguarda, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback no portão 9, chamando o táxi posteriormente. O Boeing da Webjet prosseguirá para o gate 11. Ciente, após a passagem do Webjet, a cauda do trip, coordenação com o solo, vai realizar o pushback. Ficando pronto para o táxi do trip 345. Da 3663, cópia. Prossiga. Que tá autorizado Guarulhos, o nível 340, via peso Luno 6 até Belo Horizonte, após BH, DCT Trive, após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0, com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge, para interceptar o peso Luno 6. Controle, 1-2-0, decimal 8, transponder, 5-5-4-2. Positivo, Guarulhos, 340 autorizado. Decolando a pista no zero, cruzando a direita. Voa da El Leda, Leda Bridge. Intercepta Upper Zulu, 1-6 até BHV, após Trilho, Trilho, Posto de Caldas. Controle de saída 208, transponder 5542, exposição 05. Correto, então 3663. Chame quando falta. Vai chamar, obrigado. Da Gol, passando Duna no momento. 10 para 2004? 2000, livre LS. 2000, é 2. Iniciando a retaguarda. Previsão 5 minutos. Solo, Soteropolitano. O 5217 livrou, está na sua escuta, senhor. O trip 5217. Táxi via alfa seguindo a aeronave da TAM e aguarde para ingressar na táxi aí quilo. A posição será a remota 13 do pátio principal. Prossiga o táxi ingressando na quilo, pátio 3 e reporte para ingresso do principal. Sim, senhor, vai seguir o TAM, vai reportar para ingresso na quilo e vai pelo pátio 3 até a remota 1-3, o 5217. E só retificando, ingresso no pátio 3 e reporte para ingressar no principal. Sim, vai ingressar no 3 e reportará no principal. 5217. Mike 5 Delta, confirme, controlado, senhor. Delta, solo 59, estaciona frequência livre, Delta. Descanso. Salvador, bom dia com 9072, IRS, meia milha de externa. 10 de autonomia, alternando com fins para o táxi. Copiado, trip 5345, está autorizado o táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, torre 186. Ajuste agora 10-20, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera da 06, chama a torre 186, grato, trip. Trip 5217 está visual com o Embraer da companhia, taxiando da esquerda para a direita. Afirmo, senhor, 5217. E após a passagem do tráfego, ingresse no pátio principal, a remota será a 13, à esquerda do Embraer da passarela. Ciente, senhor, após o Embraer da Trip, vai ingressar na remota 13, 5217. O TAM 3859, o senhor vai seguir o ATR da Trip à sua esquerda, o gate é o 09. Descendo o ATR, o gate 09, o TAM 3859.